36º dia. O amor é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Para algumas pessoas, a Bíblia parece ser grande demais para ser compreendida. É como se fosse uma tarefa impossível. Elas não sabem por onde nem como começar. Mas, como cristãos, não somos deixados sozinhos na compreensão dos maiores temas e dos significados mais profundos da Bíblia. O Espírito Santo, que agora habita em seu coração através da salvação, é o iluminador da verdade, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. E em razão da sua luz interior, a Bíblia agora é para ser lida, absorvida, compreendida e vivida. Contudo, em primeiro lugar, você precisa comprometer-se a fazer o seguinte: esteja nela. Se esse ainda não é um hábito seu, agora é a hora de começar a ler uma parte da Bíblia todos os dias. O ideal é lê-la junto com sua esposa ou com seu marido, na parte da manhã, talvez, ou antes de dormir. Seja como o autor do Salmo 119, que disse: de todo o meu coração tenho te buscado. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmos 119, 10 e 11. Aqueles que praticam um padrão de leitura consistente da Bíblia logo descobrem que ela é mais desejável do que o ouro, do que muito ouro puro. É mais doce do que o mel, do que as gotas do favo. Salmos 19, 10. Esteja debaixo dela. Você tem razão. A Bíblia pode ser profunda e desafiadora. É por isso que é importante fazer parte de uma igreja onde a palavra é ensinada e pregada fielmente. Ao ouvi-la explicada em sermões e classe de estudos bíblicos, você obterá uma visão mais ampla e equilibrada do que Deus está dizendo através da sua palavra. Você também estará junto de outros que estão no mesmo caminho que você está, desejando ser alimentado pelas verdades das Escrituras. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. 2 Timóteo 3:14. Viva! Diferente da maioria dos outros livros que são designados apenas para serem lidos e digeridos, a Bíblia é um livro vivo. Ela é viva porque o Espírito Santo ainda habita nas suas palavras. Ela é viva porque, ao contrário dos antigos manuscritos de outras religiões, o seu autor está vivo. E ela é viva porque ela se torna parte de quem você é, de como você pensa e do que você faz. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Jesus falou a respeito das pessoas que constroem a vida na areia, na sua própria lógica, nos seus melhores palpites, no pensamento mais recente. Quando as tempestades da vida começam a soprar, e sempre soprarão, as fundações de areia resultarão apenas em desastre total. A casa pode parecer firme e agradável por um momento, mas está só esperando que uma tragédia aconteça. Em algum momento, ela cairá. Mas Jesus disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mateus 7, 24 e 25. Quando a sua casa é fundada na rocha da imutável palavra de Deus, ela não é assolada pela destruição. Isto acontece porque Deus tem um plano certo para tudo, e Ele revela esses planos em sua palavra. Eles estão lá para aqueles que os lerem e os aplicarem. Deus tem um plano sobre como você lida com o seu dinheiro, um plano sobre como você cria seus filhos, um plano sobre como você cuida do seu corpo, um plano sobre como você usa o seu tempo e um plano sobre como você lida com os conflitos. Não é exatamente como se seu fabricante soubesse exatamente do que você precisa? Se para você ler a Bíblia regularmente é algo novo, você ficará surpreso com a rápida mudança que seus pensamentos sofrerão, tornando-se diferentes e eternos. E se você tiver seriedade ao estabelecer estratégias para a sua vida baseadas na maneira de Deus de fazer as coisas, Ele lhe guiará a fazer conexões entre o que você está lendo e a sua vida. Ela é uma jornada esclarecedora com descobertas a serem feitas a todo tempo. Com o passar do tempo, os princípios de Deus crescerão mais fortes e mais eternos em cada aspecto da sua vida que você submeter à Bíblia. Mas tudo aquilo que você recusar entregar a Deus, escolhendo fazer as coisas à sua própria maneira, irá enfraquecer e certamente fracassar quando as tempestades da vida lhe atacarem. Essa deve ser, de fato, a única área que procederá à queda do seu casamento e do seu lar. Casais sábios constroem sua casa na rocha, que é a palavra de Deus. Eles têm visto o que a areia pode fazer. Eles sabem como é quando os pés ficam vacilantes e o chão se vai. É por esta razão que você precisa decidir construir sua vida e seu casamento na rocha sólida que é a Bíblia. E então você pode planejar um futuro mais forte, não importa quão fortes sejam as tempestades. 36º dia. O amor é a palavra de Deus. Desafio de hoje. Tenha o compromisso de ler a Bíblia todos os dias. Encontre um livro devocional ou outra fonte que lhe servirá como guia. Se seu cônjuge está aberto a isto, veja se ele se comprometerá a ler a Bíblia diariamente com você. Inicie submetendo cada área da sua vida à direção da palavra de Deus e comece a construir a sua vida e seu casamento na rocha. Anote no seu livro quando o desafio de hoje estiver completo. Qual a área da sua vida que mais precisa do conselho de Deus? Onde você sente que é mais suscetível a falhar? O que você está pedindo para Deus lhe mostrar através da sua palavra? Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Romanos 15,